Salve, salve, coelhada! Decadentes número 197, estamos nos aproximando, cabalístico número 200, para falar desses dois jogos horrorosos dessa semana, duas cacetadas numa semana só, em casa, um empate com 0-0 com o poderoso Oeste e uma derrota doída aos 43 do segundo tempo para a cachorrada goianiense. Muito sofrido, até, inclusive, a gente está fazendo um programa hoje duplo, dois jogos em um só, porque essa semana a gente já teve um programa na segunda, se a gente ainda fosse ter um na quarta e um hoje, não teria gente para ouvir o programa. Não teria gente o suficiente para ouvir esse tanto de programa. Hoje está aqui comigo a turma que sabe do futebol americano, que está super entusiasmado com o futebol americano, Felipe Deleucas. Dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente. E vamos aí tocar essa marcha fúnebre que foi essa semana nossa, hein? Derrota purinha, empate e derrota, tá difícil. Thales Maciel, dê seu boa noite. Pessoal, boa noite. Primeiramente, dizer ao Jairo que assim, não trata nossos fanpages assim tão mal, não, gente. É fanpage, você fala como é que é a palavra? Fanbase. Fanbase, nossa base de fãs. Nossa base, trata eles mal, não. Eles são fiéis. Se a gente tivesse feito programa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tinha 8 pessoas nos escutando, seu bobão. Segue o jogo. Por último, mas não menos importante, o outro irmão Deleucas, o irmão Deleucas local, o irmão Deleucas do Belo Horizonte Connection, Lucas Deleucas. Boa noite. Acho que o clima tá tão triste que eu acho que não tem muito o que dizer, não. Já vou pro programa. Você tá doido? Olha pra você ver que clima de derrota. Felipe Deleucas, na falta do nosso, do nosso faltante, do nosso sumido, o Alisson Fernandes, contam as lendas aí que ele tá fazendo uma cirurgia de desvio de alguma coisa aí, por isso que ele tá sumido. Você poderia fazer o resumo desse jogo, desses jogos maravilhosos aí? Ah, claro. Bom, na terça-feira foi uma pelada doída de ver, um 0-0 bem xoxo, sem quase movimentação nenhuma, foi difícil. Confesso ficar acordado para assistir o jogo inteiro, na madrugada aqui, porque jogo sem emoção, nada acontecendo, nenhum time finalizando os dois lados, e o nosso treinador, com a sua visão um pouco defensiva, fechou o jogo lá com os três volantes ali, e aceitou o empate de bom grado e elogiou, achou muito legal e muito massa a atuação do time, apesar do empate. E aí ele vem para sexta-feira com o time praticamente igual, e aí foi outro jogo doído de ver. Esse, para começar, a gente teve um pouquinho de esperança que no comecinho do jogo ali, né, com bem no inicinho, o juizão foi bastante generoso, marcou um pênalti ali um tanto que duvidoso, mas na nossa fase, quanto mais facilitar para fazer gol, melhor. Aí o Belusso, cabelinho de gel, pega a bola e vai com a maior displicência e ruidade do mundo para dar aquela batida xoxa que para na mão do goleiro. E é dali para frente que já começa a pensar, porra, esse time já não consegue criar, perde um pênalti, agora vai ser duro. E o jogo foi o comprometido, doído, mas doído de ver, assim, sendo difícil de conseguir tirar alguma coisa boa da partida. A gente não conseguia atacar. Novamente o Paulão foi nosso jogador com a maior posse de bola. E o trio de ataque não funcionou. O Belusso não consegue acertar o gol. Depois do único chute dele no gol foi o lance do pênalti. Depois ele teve outras chances, não muito claras, mas as teve e chutou bizonhamente para fora todas elas. O Mateuzinho inoperante, conseguindo ser o jogador com menor posse de bola no nosso time em campo. Conseguiu ter menos posse do que o Jori e do que os que entraram no segundo tempo, diga-se de passagem. Ele foi o último colocado nesse quesito, sem trocar muito passe, e quando recebia, sem ter muita efetividade. Ali o Atlético Goianiense também não queria muita coisa, aparentemente eles estavam felizes ali com o empate, só que é aquela história, eles estavam jogando por uma bola, né, jogando a bola longa pro centroavante deles e ver se conseguiu alguma coisa. No primeiro tempo eles tiveram ainda um lance de perigo, que o Jori fez uma boa defesa. No segundo tempo eles tiveram também uma chancezinha que o meia deles, que acabou marcando o gol depois, chutou para fora. E ali, aos 43 do segundo tempo, veio aquele balde de agrafia nas nossas esperanças, porque numa dessas bolas longas, um cruzamento do lateral esquerdo deles, que foi perfeito ali na cabeça do meia deles, que estava livre, entrando nas costas do Ricardo Silva e do João Paulo, que aparentemente, na verdade, pode se falar, em bola cruzada na área, é um Deus nos acuda. O que a gente toma de gol, de bola alçada na área, nas costas desses dois, tá fora do gibi. E aí, um golzinho ali, perdemos mais uma partida, dessa vez, nós perdemos em casa, né? Algo que a gente, na verdade, ainda está para ganhar na Série B em casa. Perdemos todas no Indepo e alguns, acho que um empate contra o Sport Curitiba, se eu não me engano. E para piorar... A gente perdeu, tá? Você perdeu? Ah, então foi pior do que eu pensei. Foi o jogo que eu assisti? Provável, se a gente perdeu é bem... Foi o jogo que você viu aí, você estava em BH nesse dia. Opa, descobrimos aí, hein? Mas não, a gente tá perdendo até quando eu tô bastante longe, então acho que a culpa não é minha, não. Mas nós vamos cortar. Você largou a Uruca aqui, bicho. Não podia ter perdido antes também. Já tinha perdido o Botafogo de Ribeirão Preto. É. E pra piorar a situação, o nosso treinador também ficou satisfeito com o que viu. Achou a atuação bastante positiva, apesar da derrota. E novamente também o time precisando ganhar, já que as próximas duas partidas são difíceis, e ele termina o jogo com os três volantes. E nosso digníssimo Maranhão terminando outra partida em campo, mesmo com a sua toda inoperância e o time sem conseguir criar nada. E realmente no segundo tempo nós não levamos perigo ao Atlético Goianiense. Os dois lances de maior perigo no segundo tempo foram deles, um chute para fora e o gol, né? Que foi de doer. E aí morre um pouco a esperança, né? Porque continuamos sem troca, o Tigrão permanece sem muitos sinais de melhora nesse time. Que à medida que passa vai se mostrando cada vez mais desinteressado e mais mal treinado. Então, bom, falar dessas duas partidas em casa contra times bem plausíveis de ganhar, e a gente conseguiu sair sem marcar um gol sequer, diga-se de passagem, sem quase não finalizar no gol dos adversários esses dois jogos, e com um pontinho em seis, o que para nossa situação é péssimo. Um time que precisa pontuar e não consegue nem em casa buscar uma vitória. Então tá difícil manter o otimismo. No programa de segunda-feira até comentei que eram dois jogos para salvar, que não, eu não esperava menos de seis pontos, que a gente não poderia pensar em menos que isso. Olha que vergonha, não preciso falar mais nada. Thales, foi isso mesmo? O que você achou? Então, o jogo de terça-feira eu vi. Eu fui ao campo e assisti. Foi exatamente isso aí, cara. E com um problema maior ainda, que é o seguinte. Peraí, filho. Papai tá ocupado. Filho. Eu falei pra vocês que o moleque tá danadinho. ele faz parte do programa já, só tá de boa. Então, pelo que eu... O problema de terça-feira que ficou claro pra mim é o seguinte. Depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo, bate na gente. A gente, torcedor, bate em desespero. Que uma hora nós vamos tomar um gol. É um negócio... Você olha na cara das pessoas, tá muito preocupado, cara. É tenso o negócio. É, o jogo de anteontem eu não vi, então não posso dar muita opinião. Mas para mim, o Felipe resumiu bem o que aconteceu nessas duas. E você também foi feliz em falar que a gente tinha que ter seis pontos e tá com um só. Então o negócio tá doído. E problema de não ver um horizonte, né? Porque assim, tem jogadores que não justificam a titularidade de forma alguma. Eu te falo que assim, sem brincadeira, meio time ali não merece titularidade. Você tem reservas ou do mesmo nível ou melhores. E o técnico vai morrer com esses caras. E a gente no começo do ano tinha com o Givanildo aquele negócio, que era o seguinte: o Givanildo morria com uma substituição para fazer. E agora a gente tá com um Tec que morre com três volantes, jogando em casa precisando ganhar. A nossa cena é difícil, cara, não é fácil não. Eu tô preocupado, meus cabelos estão ficando brancos. Como é que eu vou fazer meu moleque virar americano? Tá difícil. Bora pro jogo. É, isso aí, eu agora vou ter essa preocupação em novembro, já tem que começar a pensar nisso também, porque tá difícil, hein? Lucas, você tá nessa mesma vibe, nego? O que você tá achando? Ah, cara, assim, até cheguei a falar com algumas pessoas durante a semana isso. O mais importante nesses dois jogos, além de melhora na atuação, melhora em qualquer merda, era conseguir os três pontos em pelo menos uma das partidas, né? E que a gente não conseguiu. Mas assim, se fosse olhar o América na situação ali de estar em sétimo colocado, eu acho que não seria tão grave assim. Por quê? Porque, pelo menos, o time teve uma melhora de atuação, assim. Se eu pegar o jogo com o Atlético Goianiense, você vê os melhores momentos, o América atacou bem mais, né? Só que, num time que tá em último colocado, não tem muito horizonte, não tem muito... O time é ruim, o problema é esse. Agora a gente bater em a forma como foi montado o elenco e tudo, a gente pode bater até porque a gente é torcedor, a gente não trabalhou na montagem do elenco, mas o que a gente entendia como estar se formando um elenco razoável, né, no começo do ano, se mostrou que o time, na verdade, é completamente ineficiente. Então, a minha preocupação maior, para ser bem assim, falando com a cabeça e não com o coração, né, porque o coração ainda só vai desistir quando já não tiver mais chances matemáticas de manutenção, já tô nesse nível, mas falando com a cabeça, eu já tô preocupado de verdade, é com como que o América vai se viabilizar para disputar uma Série C. Assim, eu já tô pensando nisso, porque eu tenho muito medo do América chegar num nível de acontecer o que aconteceu com a Portuguesa, de acontecer o que aconteceu com o Joinville. Outros times também que, claro que não tinha a mesma estrutura que o América tem, mas um Grêmio Barueri, um Guaratinguetá, times que foram caindo, caindo e não tinham estrutura para disputar uma divisão como a Série C e caiu para a Série D e depois nem disputa a Série D. Eu já tô nesse nível de preocupação, para vocês terem uma ideia. Porque eu realmente não vejo como a América viabiliza com o custo que tem para manter o Independência, por exemplo, que o América todo jogo tem prejuízo jogando lá, de disputar uma Série C que a gente não vai ter a receita da Rede Globo de transmissão de jogos. Então, eu já tô no nível de. Eu já tô procurando uma luz no fim do túnel que não aparece, assim. Eu também eu concordo com você. Eu ainda não estou tão assim preocupado com a Série C, ainda não. Pode ser negação. A primeira fase do luto é a negação, né? Então pode ser que seja isso. O que me preocupa muito é o seguinte: eu acho que essa posse de jogo de bola que a gente teve no jogo de sexta, ele foi ilusória, porque o Atlético Goianiense, ele veio retrancadão, veio fechadinho. E aí a gente realmente passa a dominar o jogo, entre aspas, mas de uma forma muito improdutiva. É aquele domínio assim no seu campo, né? É aquele domínio ali que você não passa do meio do campo ali e tal. Então, eu não vi evolução no time e eu acho que, na verdade, o que me incomoda muito é que parece que o Felipe Conceição tem compromisso com os caras ali que não tem lógica, cara, sabe? Você não pode ter compromisso, principalmente um cara que está começando um trabalho. E o problema, aí eu vou chegar nisso, um cara que está começando um trabalho, ele não pode ter esse tipo de compromisso com ninguém, cara. Ele tem que dar espaço para todo mundo se sentir titular em algum nível, até que os titulares se formem de fato, né? Quando ele chega e insiste com esse animal desse Maranhão, cara, esse cara é ruim demais. O bicho é mais lento do que o Rubim Barrichello dirigindo trem elétrico. E ruim, ruim, erra passe, você entendeu? Complicado. O cara apanha da bola, só. Não tem um argumento racional que me diga, fala assim, não, esse cara protege bem, esse cara. Não, esse cara ataca bem, não ataca, ele não desarma, ele não ataca, não tem justificativa. Outro que tá sem justificativa, mas que parece que o Felipe Conceição viu isso pro segundo tempo, é o Belusso. A gota d'água foi a perder o pênalti, um pênalti displicente, um pênalti ridículo, um pênalti que ele telegrafou o canto, e ele simplesmente não tá se justificando, cara. Não tem lógica isso, né? Entrou o Viçosa, também não fez grande coisa também não. Dado que era um jogo também, num retrancão, não sei o quê, não é o perfil dele também, né? É nessa hora que eu vejo a gente, além de não ter um time, a gente também não tem opção, né? Pessoal, a gente pede o Berola e tal, mas o Berola é aquele negócio ali que de repente numa jogada acha uma bola, mas não. Vamos dizer assim, desde os tempos dele de outros times aí, ele nunca foi uma opção tática. Ele é uma opção de, vamos dizer assim, de pessoa, de jogador, mas não tática, né? No sentido em que ele jogue para o time, vamos dizer assim, né? Então, nesses jogos aí, para mim, só separa o Zé Ricardo. Tá numa vontade violenta, tá o cara correndo pra caramba. Tenho que elogiar o Juninho também, mais uma vez, que é aquilo que a gente fala sempre: Juninho, muito gás, muita vontade. E eu tô gostando, mesmo com algumas críticas, eu acho que já jogou mais, do Felipe Azevedo. Mas tô gostando, principalmente só em comparação ao resto do time. Na Porque. verdade, Jair, os três que você citou aí são os três que estão tentando alguma coisa, né? Isso, exatamente. Assim, o Felipe Azevedo já jogou mais? Já, mas quando você compara ele, por exemplo, com o Mateuzinho do outro lado, puta, bicho, que diferença, entendeu? É E a tal aí, negócio. pois é, cara, sabe? Mas E aí, fazer um comentário, que quando eu falo que teve uma melhora, é porque no jogo contra o Figueirense Sim, também, eu entendi o que você quis no dizer. jogo contra o Figueirense também não veio para atacar o América logo no começo do jogo, mas o América era tão ineficiente que o Figueirense entendeu assim, cara, a hora que a gente chegar lá, a gente faz um gol. Assim, foi, o Figueirense chegava muito fácil na nossa área. Porque o América não atacava. Eu lembro assim, vendo o jogo, eu tava até do seu lado ali. Com 15 minutos de jogo, o América já tava perdendo o jogo e o Paulão e o Ricardo Silva tocando bola ali atrás, voltando a bola pro goleiro. Tipo assim, uma coisa inacreditável, assim, de não se propor a atacar minimamente. Agora, esse intuito já existe. Você vê que o time tenta, pelo menos, ir pra frente, só que de uma maneira completamente ineficiente. Eu acho que talvez. Os analistas de desempenho dos outros times devem olhar e falar assim, gente, o América vai tentar atacar, só que eles não vão conseguir nada. E a hora que a gente tentar fazer um contra-ataque, a gente vai chegar na área deles. Então, em algum momento, a gente vai fazer um gol. Parece que é meio que isso, porque a nossa zaga é muito frágil e o nosso ataque é ineficiente. Então, acho que qualquer time adversário pinta e borda com nossa qualquer estrutura tática que a gente for querer fazer. E nessa parte, para piorar assim a situação, o Oeste, se tem mais material humano ali, eles também tinham ganho aquele jogo, porque a gente não conhece os jogadores do Oeste, né? Mas quando você vê pela televisão, o pessoal falando que tá entrando. O cara tirou meia, tirou o volante e colocou o jogador de frente, colocou o atacante, né? Pra poder pressionar o América. Gostou do jogo, né? E, tipo assim, ele tentou ganhar ali. Ele foi tirando o time dele, tava defensivo ali, ele tentou mexer um pouquinho pra ver se conseguiu colocar o time mais pra frente, ver se beliscava, né? Mais do que só um pontinho, né? Não, Embora ele. desde sempre foi assim. Você pega o jogo contra o Sport com um a menos, eles empataram o jogo aqui e os caras foram correndo para pegar a bola no fundo da rede para querer fazer o segundo gol e conseguiram fazer. Então, assim, o América se tornou um time assim, aquele, o time a ser batido na Série B. Não é na Série A, que era o normal, né, de acontecer. Não, o time a ser batido, não. Time batido, né? É, o time. O time não, quando eu digo o O time a time ser batido, bônus. sim. O time que O você time pensa bônus. e calcula já os 3 pontos quando você vai O jogar. time para bater. É, nós Isso. viramos o Havaí da série A. O CSA. Exatamente, cara. E o problema é o seguinte: quando sai a escalação antes do jogo, já é aquela tragédia anunciada, né? Você já vira e fala assim, puta, é o mesmo time do outro jogo. E você não espera nada, cara. Você não espera melhora nenhuma dos caras. Que coisa horrorosa é essa? Né? Assim, até na coluna dessa semana aí, igual eu falei, é complicado. Nós chegamos num ponto em que, por exemplo, a lateral eu não vejo ponto de melhora nenhuma. A lateral é Na verdade, assim mesmo. é a lateral, na verdade, quando os reservas entrar, pioraram, né? Isso. A lateral é essa aí. É João Paulo e Leandro Silva, e seja o que Deus quiser. Ou tô errado? Não, o reserva do Leandro Silva, eu vou te falar, cara, que jogou contra o Figueirense, puxa vida. Eu Péssimo, o tal do fiquei com Diego saudade Ferreira. do Leandro Silva. É. Ele e o Maranhão ali fazendo a parte defensiva do lado direito ali, no primeiro gol já se mostrou assim, uma coisa maravilhosa. Pois é, então o lateral é aquilo ali. Na zaga, é Paulão mais um, infelizmente, né? É, mas saudade do Lima, gente, que nem jogou tem 2 anos, a gente Pois tá é. querendo jogar, o nível de desespero tá nesse nível. Mas pois É, é, mas vamos. o Paulão e mais um, mas esse um não pode ser o Ricardo Silva, cara. Ele correndo é desengonçado, cara. O jogador de futebol Cara, mas desengonçado é eu não. ruim. É, eu particularmente prefiro o Pedrão. Mas aí você tá trocando um cara que é assim por um jovem. E aí, jovem, você sabe o que pode dar, né? Aí o cara vai variar, vai dar aqueles vacilos, faz parte. Por onde anda o Davi Luiz do Agreste, hein? O bicho, ele chegou a voltar pro América, não sei pra onde ele foi, Eu não. cheguei a ver jogo com ele no Portão 4 esse ano. No dia do protesto, ele tava na América. Pois é. No dia do Eu acho protesto, que ele apareceu lá. eu tô pra falar que ele é menos pior do que esses aí, viu? Ô bicho, pior que eu vou falar com você que periga Tem ser grande. mesmo, viu? Não, eu já tô assim. Com as opções que a gente tem, se a opção é Pedrão e Ricardo Silva, eu realmente fico assim: ah, volta Lima, vamos tentar o Cubas, vamos tentar o Sabino, qualquer um, mas assim, porque vamos ver se pelo menos os que a gente não viu ainda jogando consegue ser melhor, porque os que a gente já viu, a gente sabe que são ruins, né? Então que a gente. Vamos arriscar com outra coisa, ver se a gente descobre ali um outro alguém, né? Com alguma habilidade, pelo menos, né? É, o Ninguém. Roger foi emprestado pro Botafogo de Ribeirão Preto e voltou. Então, assim, não é possível que ele é pior do que essa turma que tá jogando aí, não. Pois é, ele no passado jogou pelo CSA, né? Subiu no Subiu. CSA. Viu? Bem como o Pois Neto Serol. é, e eu tô olhando aqui e não tô descobrindo pra onde é que foi, não, cara. Só que Roberto ele ainda tá Pois é. treinando. Então, aí, bom, enfim. Não sei se tem. É, não sei qual que é se o contrato do cara até onde foi também, né? Vai saber. Porque tá muito sumido mesmo, de fato, né? Seria interessante descobrir isso mesmo. E aí você começa a pensar: puta merda, William Maranhão, entre ele e o Christian, que seria o reserva imediato. Christian, concordam comigo? O Christian é sem perna, né? Sem perna. Porque no último, no, foi até perguntado pro, pro Felipe Conceição. Já, desculpa interromper, só pra gente não fugir aqui, eu consegui achar o contrato do Roger com a América até dezembro de 2019. E ele não foi pra nenhum lugar depois do Botafogo de Ribeirão Preto. Então aí, ele tá na América, tá? Só pra constar. Pois é, escreve esse cara aí, é pelo menos mais uma opção, cara. Porque, bom, mas enfim, não adianta também botar os caras pra dentro do grupo e ficar insistindo do mesmo jeito, né? Perguntaram pro Tigrão por que o Christian não participou do jogo da terça. Ele falou que o Christian tá fazendo reforço muscular, assim como o Michel Bastos e o Elias, esse que veio aí compor o elenco aí, né? Pois é, mas a gente não viveu. Pois é. E aí no último jogo ele já entrou no banco e pra mim não tem lógica, cara. Pra mim, o trio de volantes ali pra mim tinha que ser os três. Aí a gente vai entrar na discussão seguinte: três volantes, o que vocês acham? Eu prefiro três zagueiros, cara. Com as nossas zagas, três volantes, se o Christian for um deles. E atacando um pouco mais até, diga-se passar. Acho que o Christian tem, pra mim, ele tem mais competência ofensiva até que o próprio Juninho, né? Então, se ele for esse centroavante chegando um pouco mais perto, eu acho que ele tem um passe mais qualificado, finaliza melhor, né? Então, acho que poderia ajudar um pouco mais o time ofensivamente do que o Juninho. Embora, assim, o Juninho tá fazendo o que pode, colocaram ele pra ser esse meio armador ali na frente, né? E ele tá fazendo a dele, tá lá, não faz com muito, não é muito brilhante, não é muito a dele, cara, ele tá lá. Corre, pressiona, chuta quando dá, marcou o gol lá contra o Vila Nova, tá tentando melhor que ele consegue ali, né? Eu acho que colocar um cara que tem um pouquinho mais de habilidade, tipo o Christian, tem mais chance de sucesso, né? Você sabe qual é o problema do Pato? O Pato é um bicho, assim, muito, muito interessante. Ele nada, ele voa e ele corre. O problema é que ele não faz nenhum dos três direito. E aí estão fazendo com o Juninho virar Pato no jogo. Ele tem que desarmar, ele tem que armar, ele tem que aparecer para chutar no gol. Cara, não sei se é por aí, não. Eu acho que isso aí não funciona muito, não, sabia? Eu acho que até porque esses gols, o espírito que o Juninho arruma, é muito na base da surpresa mesmo. Se ele começar a virar algo rotineiro, não vejo que funciona, não. Não sei. Lucas, o que você acha, filho? Desculpa, tava no mudo aqui. Eu acho que... O elenco da América é limitado. Só um minutinho, Lucas. Nem os apresentadores do programa conseguem nos ouvir. Nós estamos cada vez pior, bicho. Não, mas é porque eu acho que do elenco que a América tem hoje, eu acho que tinha pouco que inventar, né? Assim, e três volantes, Zé Ricardo, Christian e Juninho. Eu não vejo muito por onde ser muito diferente disso, não. Às vezes a gente tem, claro que a gente é torcedor, a gente é leigo, a gente sempre tem que fazer essa ressalva, né? A gente não tá no treinamento no dia a dia. Mas não é possível que o Christian seja tão pior do que o Maranhão, assim, eu não sei de onde que os treinadores pensam isso, né? Então, para mim, tinha que ser três volantes mesmo, mas incluindo o Christian, que pelo menos tem mais vontade defensivamente, que o Maranhão é péssimo, e ele tem mais qualidade ofensivamente. E no meio para frente ali, aí se você colocar o Azevedo, você pode colocar, manter até mesmo o Mateuzinho revezando com o Berola, já que o Mateuzinho oscila muito, né? Contra o Oeste eu gostei mais do Mateuzinho, o Atlético Goianiense ele já foi péssimo. E no ataque, cara, colocou um atacante, eu colocaria até o Toscano. Mas no Belusso não dá mais. Acho que já dá pra você colocar um Viçosa ali, pra sobrar uma bola. Acho que o pênalti o Viçosa não perdia. Eu tô tão indignado que como é que o cara, na situação que a América tá, ele não pode perder um pênalti não, gente. Não é possível. Enfim, eu acho que não tem muito o que inventar. É colocar meio que o time que a gente entende que jogaria melhor, assim. Mas se inventar um Maranhão da vida, nossa senhora, dá até desânimo. Belusso, gente. Belusso já deu, cara. Já tinha que... E dar um destino pra ele em algum time. O CSA, você tá desesperado no atacante? Tem um bom aqui, ó. Foi artilheiro da Série B de sei lá qual. E manda pra lá, não tem condição mais, não. Nós vamos pedir o Arson pra bater um papo com ele. Você paga só metade do salário, que a outra metade eu pago aqui, já ia pagar de qualquer jeito. Paga vai, metade, vai com Deus. Metade, vai com Deus. Não tem muito por onde, não. Pedi pro Arson dar uma visita no CT, pra ele sair abraçando o pessoal, dar um abraço no Tigrão, dar um abraço no Belusso, dar um abraço no Maranhão. A última vez que eu vi o Alisson dar abraço em alguém foi o Barbieri e foi demitido no mesmo dia. Então, seja, mas como a derrota vai trazer? É só ele abraçar num treinamento, né? O cara vai ser demitido e não vai perder, assim. Ou perde o. Imagina essa notícia: time titular da América perde treinamento de 4-0 para time reserva e todo time titular é demitido. E teve um jogo para trás desse também, não sei se foi de sexta ou de terça, que até o França de centroavante ele tentou, vocês viram isso? Mas aí eu achei ok. Mas assim, aí, esse foi o único ponto que eu achei razoavelmente positivo, porque eu pensei assim, ele deve ter pensado, pô, pelo menos finalizar o França sabe. Você pega no campeonato inteiro, É. ele chutava mais ou menos ali, ele acertava o gol, já fez uns golzinhos importantes. Então, porque chutar o Belusso não sabe, né? Foi Pois no é, jogo. é por isso que eu tô Só perguntando, que a será bola que não ele chegou mais, né? já treinou assim em França, será? Como Ah, centroavante? não sei. Mas a bola não chegou no França. É até difícil de criticar, porque diferente de com o Belusso, que chegava, é É. uma coisa que o Belusso não pode reclamar, que a bola não chegava. Porque nesses dois jogos a bola chegou e ele não guardou. No França não chegou. Então, é difícil de criticar ele por causa Eu disso. já consigo fazer o pivô duas vezes legal ali. Foi um chute do Zé Ricardo e o outro, se não me engano, foi do Juninho. Agora eu não lembro quem, mas ele conseguiu fazer o. Assim, a bola não chegou bem para ele. Ele não realmente não tem muito caguete ali fazer pivô, porque ele não é um cara muito forte ou alto, assim, né? Mas ele conseguiu fazer E o explorar duas também, vezes pra finalizar. Felipe, Foi. aí outra coisa também, se o zagueiro chega mais forte, não atrapalha a cabeça dele, por isso que ele não faz nem pivô, se é dá. Ah, não. É o Belusso, né? É. O Belusso já é realmente, ele não tem mais o que fazer, já não tá mais com clima. É aquele tipo de jogador que não adianta, agora já desandou ali, ainda mais depois do, de acordo com as fontes do grupo que deu treta da esposa com a torcida. Acho que ali foi uma aposta assim, a aposta foi legal, foi interessante na hora que nomeou, mas não deu certo, assim. O cara que realmente teve um ano bom lá no Londrina e que depois nunca mais, se aparentemente não vai. Foi o Toscano, só que o Toscano do Londrina, que fez uma boa É, mas campanha pelo. para ganhar mais dinheiro, e agora tá só ali, tá esperando terminar a carreira. Eu acho que, assim, o nosso elenco tem muito jogador nesse nível. É muito jogador que já não tem muita aspiração na carreira e falta vontade pros caras, assim, você vê. Tipo, é diferente, igual o Zé Ricardo nos Nem dois aspiração, nem transpiração. Que essa turma não quer nada. O Zé, você vê lá contra o Sport, assim, ele, num, numa das cenas, um dos chutes que ele deu, assim, a bola acabou subindo, aí ele finaliza, ele fica bravo, ele grita, fica puto, os caras erram, ele já tá cobrando os caras e tal. Mesma coisa com o Atlético Goianiense, cobrando os caras, pá, você vê que o cara tá ali, ele tá dando o máximo dele e tá tentando motivar a galera. Só que, tipo assim, porque pra ele tá assim, ainda tá no começo de carreira, é o cara que tá buscando o espaço, buscando o seu espaço no futebol, o cara que ainda gosta do clube. Então, tipo assim, o cara põe ali no campo tudo que ele tem. Enquanto você vê jogador que não, tipo assim, já não tem muito e não tá querendo colocar tudo ainda, que não, já não tem mais, não tem essa vontade. E aí você criou, o elenco teve esse erro, eu acho que o maior problema foi isso. Não foram jogadores. Quando você vê trazer assim por currículo, de passagem, os nomes, se você analisar só nome, não foi uma montagem ruim. Só que eu acho que faltou na montagem ali com o diretor de futebol pra analisar o perfil dos jogadores que estavam trazendo para montar esse elenco. E aí hoje nós estamos com esse Inclusive o perfil psicológico, não é só o perfil técnico, né? O perfil psicológico, os líderes de grupo, esse tipo de coisa, cara, isso tem que ser muito bem pensado. Entendeu? aí Os caras. o time tem que dar liga também, vestiário. Você Sim, tem, não tem vestiário. claro. Não tem, o time não tem Eu acho que vestiário. pensaram só nos nomes, trouxeram essa bancada de gente. O time aí, tipo assim, o time não andou. E aí, pra piorar, depois trouxeram a barca do Barbieri, que além de não andar, assim. Tá. Aí, esse sim, nem de nome. Tipo assim, no início do ano, pelo menos ele falou assim: pô, que legal, são os nomes, né, bacana e tal. A barca do Barbieri ali, sinceramente, tipo assim, pro Maranhão e Luiz Fernando, não explica, não tem porquê. Tipo, não Mas faz. aí, Felipe, aí vai para outra lógica. A questão do Barbieri, ele trouxe caras novos. Essa turma aí, tudo é nova. Você não tem um jogador do Barbieri trouxe, tirando o Michel Bastos, acima de 25 anos. É, mas É esses aí tudo gente trouxeram nova. os novos muito ruins, né? Então, cara, mas o Bilu eu não acho que seja Ah, não, péssimos, péssimos. o Bilu não. O Bilu eu tiro fora. Agora, na verdade, a questão é assim, o Michel Bassa ainda que seja É, o mais problema velho. nosso é que, assim, o Maranhão é uma porcaria. Ponto. E ele não sai do time, então você vai ficar com isso na cabeça, que todos os jogadores que o Barbieri trouxe são uma porcaria. É, o que o Luiz Pelo Fernando menos eu também é vejo dessa ruim, né? forma. Mas o Luiz Fernando, quando entrou, achei que Ele ele não entrou mal, não, entrou cara. mal, não. Ele entrou ali sendo aquele primeiro volantão de dar porrada e tal. Ele era ok, É, assim. que é o que o Tigrão tá querendo. Ele não tá querendo uma consistência defensiva. Se você tem um volante, volantão mesmo, que cara só dá porrada, é esse cara. É, Não é só o que aí Maranhão, o porque o problema é que Maranhão é inoperante. o Luiz Fernando não tomaria aquele chapéu do gramado que o Maranhão tomou no primeiro gol com o Figueirense. Ele daria uma bicuda, a bola ia lá no estacionamento, mas ele não tomava aquele chapéu Mas aí, sozinho, não. diga-se de passagem, eu acho que 95% dos atletas profissionais não tomariam aquele chapéu pro gramado, né? Cara, eu tô pra dizer que eu não tomaria aquele chapéu do gramado. Eu diria que pelo tamanho, só o menino Alisson tomaria aquele chapéu. Mas já que a gente falou de montagem do elenco, já tá na hora de cornetar a diretoria, não? Não abriu esse tópico ainda. Só para curiosidade, o nosso próximo adversário é que dia é com quem? É terça-feira contra a Macaca em Campinas. Olha, chance, hein? Lá tem o tal do Gerson Magrão. Ô, Thales, a gente jogou contra o Glauco, que não funcionou. A gente jogou contra o Mike, na Atlético Goianiense, que não funcionou. Cara, esse negócio de ex-jogador que não vingou tanto aqui, esse negócio não funciona muito bem, não. A fase tá tão ruim que o Glauco tá uma das melhores defesas do campeonato. Já foi pra seleção da rodada duas vezes. A melhor defesa da Série B, não é? E fechando o gol. Tipo, na partida do Londrina, ele fez a defesa. Não tá todo mundo no gol. Não, contra a gente, bicho, teve. A gente só deu dois chutes no meio tempo que foram nele. Mas é o West que tá nas defesas menos vazadas, Otávio. Mas aí é o sistema defensivo, a bola não chega nele. Não, mas uma coisa que realmente mudou, assim, você vê, tipo, no América, o Galo não conseguia pegar uma bola firme. A bola chegava nele, ele tava spawnando pra tudo que é lado lá, assim, pegava fogo. Eu acho que ele não tinha. Aquele tava com zero confiança e nervoso pra caralho. E não, realmente não rendeu. Tipo assim, aí lá, aparentemente, alguma confiança ele tem, porque uma das duas defesas dele, uma foi uma bola que ele ia pra fora, que ele deu uma outra espalmada, e uma outra foi uma cabeçada ali no escanteio, que ele pegou assim, firme, não soltou pra lado nenhum, tipo, mostrou uma segurança um pouco maior. E os vídeos que ele consegue, tudo bem que não dá pra medir, né, porque é por mídia social, mas os vídeos que ele posta pós-jogo no Instagram são assim, uma defesa bem legal, assim, que ele tem feito. O Thales, o goleiro é o Glauco, aí o sistema defensivo dele, assim, por levar em consideração o zagueiro, é Kleber Reis e Caetano. Não conheço, talvez seja um bom zagueiro. Kleber Reis jogou demais, hein? Caetano, pelo sobrenome é craque, mas assim, eu não sei dizer se é um bom zagueiro ou não. É sério, não sei. Porque se você for olhar por nome, o Paulão é um zagueiro que vem de Internacional, de Vasco da Gama. Nem isso esses caras têm. Então, mas o que o Paulão é perto do Kleber Reis? Pra mim, o Paulão tá muito pior. O América, toda bola que vai na área é gol. Toda bola aérea é gol. Mas é o sistema, a gente até comentou isso outro dia. A volância não quebra a bola chega inteira na zaga. A zaga é aquele trem entrega as moscas. E aí chega no gol, cara. Difícil. Veja você o gol do Atlético Goianiense mesmo, a cochilada do João Paulo, cara. O João Paulo tá marcando a bola, cara. É ridículo aquilo. Ridículo. O Kleber Reis, que eu consegui informação aqui, mais conhecido como Akon, aquele rapper. Então, grande Kleber Reis. Um abraço. Tá louco. Deixa eu ler uns comentários aqui. Marcelo Campolina, boa noite. Receita do fracasso elaborada com sucesso. Vamos salvar na bacia das almas. Time sem condição de reverter a situação no momento? Tomara, Marcelo, que a gente salve na bacia das almas. Eu quero salvar essa altura do campeonato. A Série C, não, nossa senhora, Deus me livre. Maurício Cândido, lamento informar o Thales que ele não é o único proprietário de uma camisa azul do América. E eu lamento informar que o Thales não é proprietário de uma camisa azul. Quem é proprietário sou eu. qualquer dia desse eu vou na Independência com a camisa azul só pra puxar o hate da galera. Pra puxar o ódio. Tá gravado. Ah, não faço isso. Não. Por que Belusso e Maranhão são titulares? Ô, bicho, essa é a pergunta de $1 milhão, cara. Eu queria muito saber dizer por quê. Alguém sabe dizer por que são titulares? Bom, porque o Tigrão gosta deles, Que o Tigrão e o rapaz também gostavam. O Barbieri. Tem lógico, não, cara. De certa forma, a única coisa que dá pra entender é porque o Viçosa, ainda que ele faça, realmente ele é muito grosso, né? Cara, mas ele empurra a bola pra dentro, batilha do Mineiro, cara. Não tem como ser pior que o Belusso, não. Que, olha só, ele é grosso pra caralho, ele mata 90% das jogadas, mas ele faz gol. Então, tipo assim, já tá melhor que o Belusso, que, tipo assim, pode não. Que só mata as jogadas. É. Matador. Só mata as jogadas. É. Tá louco. Agora só, Jair, só um minutinho. Uhum. Eu fui difamado aí nesse negócio de camisa azul. Vai ficar gravado aqui, vai estar pra todas as redes sociais amanhã. Se algum dia eu comprar camisa azul do América, é tapa na cara de mão aberta que vocês podem me dar. Cara, vai estralar. Eu tenho uma capa de chuva do América, não vou ter uma camisa azul, cara. Tem que ter, fazer o quê? Se alguém usou, eu preciso ter essa camisa, cara. Não, Deus me livre. Você tem a camisa preta e branca também? A camisa preta e branca não chegou a ser lançada, cara. Ó, mas eu conheço gente que tem. Só se for pirata, mas oficial não foi lançada. Ela não foi lançada, mas eles chegaram a fabricar o protótipo que ia ser vendido. Ah, tudo bem, mas não chegou a julgar e até onde eu sei não fizeram nenhuma distribuição pra turma, não. Não chegaram, não. Pois é, vai ser bacana, hein? Bacana? Tô maluco. Isso é bacana, cara. Você tem que entender que o lado colecionador das pessoas é assim, cara. A gente... Eu conheço o colecionador que se recusou. mas pelo preço. Mas pelo preço, que tá, é muito caro. Imagino. Paulo Braga. Mas qual é a relação do da capa de chuva com a camisa azul? Cara, porque capa de chuva é legal, cara. Tipo, mas é diferente. Quem é que coleciona capa de chuva, cara? Ué, o Corneta coleciona camisa de juiz. Pois é, cara. Cada maluco com sua mania. Jair, tem uma capa de chuva aqui que eu usei no Pop Rock em 1999. Ah, muito legal. Eu usei no, que é transparente, que hoje em dia tá meio amarelada. Ela é rara, se você quiser. Viu um show do Capital Inicial de perto. De pertíssimo. Eu também tenho uma capa de chuva aqui, ela é, pô, pra você ser importada de Gibraltar, né? Produção britânica, pô, também qualidade. Bacana, bacana. Paulo Braga, boa noite. A zaga tem que mudar mesmo. Pedrão e Sabino, sei lá, Roger também. William Maranhão não dá, ruim demais. Esse já virou consenso. Juninho está sendo o melhor do time. Pra mim, o que está faltando mesmo é um armador, não temos nenhum. É, essa a gente já discutiu bastante aqui, né? O armador vem desde o Campeonato Mineiro, né? É, isso é um problema. Eu acho que, na verdade, assim, se você analisar, tem muito time hoje jogando sem armador. Mas sem ninguém com a mínima capacidade de distribuir jogo, não vejo ninguém, não. É, eu acho que esse é meio que o ponto, porque às vezes você não precisa de ter o Zico pra distribuir jogadas. Você tem um time que consegue criar jogadas, já é meio que suficiente. E o problema é que a gente é inofensivo. Ofensivamente. O Felipe Azevedo, coitado, ele às vezes dá um cortinho ali, chuta, a bola sai por cima do gol. Aí você pega o Mateuzinho que tenta fazer alguma coisa ali, mas é desarmado facilmente. O problema é esse, a gente não tem jogador que consegue fazer uma jogada mais aguda ali pra fazer um cruzamento, a gente não tem nada disso. É, o Mateuzinho dá um corte na câmera pra tirar foto, né? No Instagram. Nesse quesito, o melhorzinho assim é o Berola, que consegue pelo menos driblar, corta mais ali. Só que... O Berola é o jogador mais perigoso ofensivamente do América hoje. A outra questão, o problema dele é não conseguir jogar dois tempos, né? Não, eu ainda acho que o nosso jogador mais perigoso é o Azevedo. Eu. É o cara que aguenta 90 minutos, é o cara que chuta, é o cara que também dribla. E contra o Oeste, era o nosso armador. É, mas é um armador pelo lado. Olha que coisa esquisita. Armador pelo lado geralmente chama lateral. Mas tudo bem, né? Lateral que ataque. Mas faz parte, cara. A gente tá vivendo isso. E eu acho que essa falta de um passe ali mais qualificado na frente, você não acha. Não tem ninguém para achar aquele espaço. Aquele espaço que ninguém mais acha. Essa é a questão. Como o Felipe falou, não precisa ser o Zico, não, mas, né? Precisa ser alguém que consiga ter essa visão de jogo, né? O Glauco, tá, salve de Letes. A verdade é que a mentalidade que vimos com o Poço Ipiranga Drubsky cooptou toda a instituição América. Quando se foram, ficamos despidos da mentalidade e regredimos assustadoramente. A gente já falou disso, né, Glauco? Aqui a gente entende que houve uma regressão no profissionalismo da instituição como um todo, né? Sendo enfadonho, se ao menos a vontade do Juninho contagiasse e contaminasse os demais, ainda haveria um suspiro de esperança. Tá tenso. Concordo mais com ele. É, a gente... Se a vontade do Juninho bater, assim, em pelo menos uns 5, 6 jogadores ali, os nossos resultados seriam muito diferentes. Ô Jair, você pulou um contraste aí, ó. Não, eu vou voltar. É porque, na verdade, eu tô juntando as pessoas aqui em alguns comentários. O Oeste, logo no comecinho do jogo, o Belusso, ele recebeu uma bola que ele deu um chute que, se é na pelada, eu xingava ele. Isso pode mesmo. Pode ser que fazer um trem desse. O Adolfo tá dizendo. Mas na pelada você tá acostumado com chutes como os meus, tá? Você não dá pra comparar. Agora pronto. Agora o programa virou comentários da pelada dos véi. Tá difícil. E vou te falar que ia estar melhor que as peladas do América, tá, querido? Tá certo. O Adolfo tá falando aqui que... Peraí que agora meu celular travou. Ele tá falando aqui que estamos com problemas em várias posições. Ele tá falando que estamos com problema na diretoria... Peraí, deixa eu ler direitinho, gente, desculpa. A América tem graves problemas na comissão técnica, preparação física, preparação de goleiros e agora técnico. Adolfo, acrescento que ainda tem problemas de gestão. Se bobear até na Copa da Tia que serve o café da manhã pro povo, deve ter algum a essa altura do campeonato. Tadinha da tia. Tadinha, né? Eu vou discordar de Adolfo só num aspecto. A questão física. A gente não tá mal fisicamente. Se tivesse mal fisicamente, um João Paulo machucava, um Leandro Silva machucava, um Belusso machucava, esses caras machucavam. Mas o time tá caindo de rendimento. Bem no do meio do segundo tempo pra frente, o time cai de rendimento absolutamente. A gente tomou muito gol no final do jogo, né? É. Muito gol. Mas eu acho que dá pra culpar um pouco a situação. O pessoal tá... acho que no final ali falta um pouco mais, falta, tá faltando concentração e é aquela história, né? A torcida já tá hoje entrando no segundo tempo com aquela, tipo, porra, nós vamos tomar um gol. Eu acho que os jogadores já devem estar com essa mentalidade também. Então, tipo assim, porque não, assim, a gente atacou ali no segundo tempo, não era muito por falta de perna. O João Paulo não chegou porque moscou mesmo ali. A gente não tomou um gol porque a gente não conseguiu chegar mais. A gente não começou a cair de rendimento, não começou a perder posse. Literalmente, a gente chegou a tomar o gol porque o pessoal moscou. E, então, tipo assim, eu acho que não foi nesses últimos dois jogos, não foi nem muito por conta de questão física. Foi inabilidade mesmo do pessoal. E aí, na situação, tipo assim, você tava na zona de baixamento da Série B, é pressão, tipo, torcida impaciente, no contra-oeste mesmo, o pessoal começou a gritar olé pro oeste numa parte do jogo lá. Então, tipo assim, aí você complica, né? Acho que o pessoal começa a sentir também, a bola começa a queimar no pé, e os caras são ruins, uma hora eles vão errar, e aí, no final ali... Então, mas você falou um negócio interessante do olé aí e tal, mas aí eu pergunto, a essa altura do campeonato, a diretoria, o time, o técnico, tem direito de cobrar alguma coisa da torcida? Não, nessa questão, não. Poxa, cara, a gente tá apoiando esse ano inteiro aí, e eu não entendo, eu não consigo entender que os caras cheguem e falam, porque, bicho, os caras são profissionais, os caras treinam pra isso, os caras têm que ter psicológico pra isso. É isso ou a falta de um capitão, pra falar, moçada. Agora Ricardo Silva, né? E agora o Ricardo Silva que chegou ontem. Então, tem um negócio errado nisso, cara. Pra mim tem sabe, me parece, assim, obviamente a gente não sabe o clima lá de dentro, porque a gente não convive lá. Mas fato é que tem um problema ali de grupo, de gestão de grupo muito séria, tem. Não tem lógica. É igual eu falei, o Juninho era capitão. Eu acho que faz também, sentido. Né? Não, não tem perfil. Não, é aí que eu tô falando, mas é aí que tá. Tiraram dele e colocaram o Ricardo Silva. Será que o Ricardo Silva tem perfil? Nenhum. Você tá entendendo? Eu acho que isso é muito sintomático, né? Exatamente. A gente chega num nível de ter o Ricardo Silva como capitão, é que a gente vê que o elenco não tem liderança, porque é um cara que chegou ontem e que a gente não vê ele, pelo menos assim, a gente não vê no vestiário, né? Mas assim, dentro de campo a gente não vê sendo aquele cara que cobra, aquele não, cara, ele que chama atenção, aquele cara que vai conversar com o juiz, ele não tem nada disso. Então, bicho, parece o capitão... que Duni. Exatamente. O capitão, ele tem que botar a bola debaixo do braço. Ele tem que ser o cara que vai lá conversar com o juiz. Ele tem que ser o cara que dá um puxão de orelha em quem tiver quem tiver cochilando. É o cara que vai lá cobrar da turma. Será que eu não vejo? Eu acho ele muito tímido. Eu acho ele muito fechadão ali na coisa dele ali. E eu não consigo ver ele participando do resto do jogo como um capitão. Tem que participar. Na verdade, assim, se você for pensar friamente, pela cancha, o nosso capitão teria que ser o Paulão. Sim. Um jogador mais experiente, um cara que jogou Série A e tudo. É um cara que teria que tomar as rédeas. Isso. Ele toma as rédeas de quê? Gente, sem qualquer crítica a isso. Mas o cara, ele é bom pra tirar foto no Instagram de culto, entendeu? Não é isso. A gente quer outro tipo de liderança. Não, cara, é isso. Que seja líder do culto dele lá, sem problema algum. O que ele faz fora do jogo, pra mim, eu tô cagando pra isso. Mas ele tem que jogar bem, ele tem que ser o cara, ele tem que ser diferente. Sim, e aí o que acontece? Eu vivo falando que o América é uma ação entre amigos, e hoje eu vejo que essa ação entre amigos ela ocorre em vários níveis. Então chega um técnico como Felipe Conceição, ele já tá ali, cara. Quem dava os treinamentos do Givanildo era o Felipe Conceição, o Givanildo não fazia mais nada. Então, você pega um cara porque o trabalho do Givanildo também era o trabalho dele, e esse cara não rendeu, certo? Aí você traz um outro sujeito e oferece como prêmio de consolação para ele virar coordenador técnico, que foi o que aconteceu. Ou seja, tem algum tipo de compromisso ali dentro com o cara? Mas acho que ele já foi contratado para isso, não? Não, ele veio como auxiliar técnico. Ele veio depois do fiasco no Botafogo, ele veio para a América ser auxiliar técnico e ali ficou. Quando... Mas ele chegou a virar coordenador? Porque chegou no Barbieri. Ele chegou a virar. Ele virou... Ele era... Vamos pôr assim, né? O auxiliar do Drubsky, que foi o que ele trouxe. Com a questão do Adilson, o Adilson trouxe um auxiliar, mas ele continuou na comissão técnica, então ele continuou como um dos auxiliares técnicos, ele virou o auxiliar permanente do América. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Eu acho que se ele virou coordenador técnico, acho que foi meio que tipo assim, porque não tinha como ele ser auxiliar, sendo que o Barbieri já veio com um. Né? Não, isso aconteceu com o Adilson, não vejo problema nenhum. O cara ser parte. Igual o Cláudio Prates era. É. Entendeu? Quando o a Dilson saiu, ele ficou e virou o Givra não trouxe comissão, então ele usou a comissão toda do América, com isso o Conceição virou o auxiliar dele. É, e ali, além assim, de se ficar como auxiliar do Givanildo, quando veio o Barbieri trouxe uma comissão maior, que ele veio com análise de desempenho, não sei o que, a comissão dele foi grande. Aí, nesse momento, ele virou, acho que arranjaram um cargo para ele, esse cargo de coordenador técnico. Isso. Coisa, aí, criaram ali, nesse momento, que ele até o Givanildo, ele era o nosso auxiliar permanente, né? E aí, quando demitiram o Barbieri, aí falou assim, ah, vai ele, né? E trouxe, aí subiram o treinador do Sub-17 para ser o auxiliar permanente, fazer essa função. Mas, na teoria, ele, tipo assim, ele só deixou de ser um auxiliar permanente, porque ele não tava, acho que com o Barbieri, ele não tava exatamente participando muito da questão de dar treinos e tudo, e colocaram nesse cargo ali, só para arranjar alguma coisa para ele fazer. Pois é, isso que eu tô te falando, é um prêmio de consolação. Não, pra mim parece um prêmio de consolação pra um cara que um dia esperava ser técnico da América. Não, é, tudo que a entrevista dele, essa parte foi engraçada, que a entrevista dele, quando ele foi contratado, ele falou que ele só estava aceitando vir para o América, porque ele, nesse estágio da carreira dele, em que ele já era treinador consolidado, a única pessoa que ele aceitava auxiliar. Auxiliar era o Drubsky, porque o Drubsky era o professor dele lá nos cursos da CBF, então ele achava o Drubsky um excelente treinador e tudo, que o Drubsky era o único treinador que ele aceitaria ser auxiliar. Se não fosse pelo Drubsky, ele não jamais teria aceitado ser auxiliar. Aí o Drubsky cai, tipo assim, 4 semanas depois que ele vem, e ele continua como auxiliar do Adilson, e depois virou auxiliar do... É, o Adilson ainda, você pode colocar, porque o Carilli deu uma entrevista, na época ele tinha dado uma entrevista falando que um dos treinadores com quem ele mais aprendeu foi o Adilson Batista e tal. E aí você pode até pensar, ah, beleza, então ele consegue aprender alguma coisa com o Adilson. Aí depois vem o Givanildo, aí tem certeza, não dá pra aprender nada com o Givanildo, tipo assim, em termos de métodos modernos de futebol. E, no entanto, ele ficou, e foi auxiliar do Givanildo, tipo assim, então não é exatamente... Foi mais uma desculpa que ele deu ali no momento ali pra justificar, né, permanecer, do que propriamente um plano de carreira, assim. E é impressionante, cara. E aí o Salum comete a segunda cagada igual em 2 anos seguidos. Efetivar um cara que quer voltar a ser técnico. Não é isso que nós precisamos, não, cara. Sem competência. Sem competência, velho. Porque assim como o Drubs, que não tinha competência para ser o treinador na época que ele assumiu, ainda assim, eu tava pensando, o Drubs, quando foi efetivado, pelo menos você pega assim, os últimos trabalhos do Drubs, antes de virar treinador da América, foram ruins, muito ruins. E as únicas vezes que ele teve chances em times maiores, ele foi mal. Mas ele, pelo menos, chegou a ter chance no Atlético Paranaense e no Fluminense. O Conceição, ele teve um trabalho de 8 jogos no Botafogo, que foi ruim, e só. Depois só time Resende, Macaé, assim, e sem a menor expressão, assim, sem ter feito cara, nada. Cara, a precedência de Goiás com o Botafogo, cara. Botafogo então, tá disputando Sul-Americana aí, cara. Entendeu? Não tem lógica. Aí é um cara que nunca foi brilhante, não é um cara que você fala assim, pô, esse cara aqui sabe muito, tipo, não é. Ele teve trabalhos ruins, mas, no entanto, acharam legal, acharam que ia ser uma boa ideia. Essa é uma questão que, nesse aspecto, as críticas que o pessoal faz ao Salum acho que são um pouco cabíveis, porque é o cara achar que ele entende mais e que ó, ele acerta em algumas questões. Essa pra mim, foi outro erro, assim, não tem como justificar. Eu acho que a única coisa que explica esse erro, e aí não é querendo defender... Mas que eu acho que explica o erro é que o que eu imagino é que o América investiu um dinheiro que ele não costumava investir em comissão técnica quando trouxe o Barbieri. Porque trouxe um Barbieri, trouxe um auxiliar, trouxe um analista de desempenho, trouxe um cara de preparação física. E quando se deu conta que, cara, a gente vai ter que mandar um Barbieri embora porque não tá dando certo, eu acho que o caixa deve ter secado. Assim, eu não tenho informação, não sei. Aí eu não sei isso se. Eu também acho. Se algum de vocês sabem, se o salário está em dia, se as coisas estão certas, porque do que eu já vi, as coisas não estão boas do ponto de vista financeiro, não. Eu até fiquei muito surpreso quando a América trouxe alguns reforços que trouxe agora e trouxe a comissão técnica que trouxe junto com o Barbieri, mas o que eu não imaginava que a América o faria, né? E quando fez, eu fiquei um pouco surpreso. Eu não sei se o salário está em dia, se as coisas estão muito bem financeiramente, mas o que eu imagino que é, cara... Fudeu, não tem dinheiro, cara. A única solução que a gente tem é tirar o cara e torcer. Aí não é nada de planejamento estratégico, é torcida mesmo, que o Felipe Conceição faça alguma coisa. Eu acho que foi meio que isso. Não, e assim, a única. Mas seria um pouco leviano, né? A conversa que eu tive é que o pessoal lá que trabalha na sede, eles estavam com com a remuneração um pouco atrasada para conseguir manter o profissional em dia. Então, a última notícia que eu tive nesse aspecto era que no futebol o negócio estava em dia, mas o pessoal lá, por exemplo, Onda Verde, o pessoal da sede, não estava exatamente assim, recebendo os pagamentos, os vencimentos no prazo, né? Mas aí, já, então, não é fogo. Já vi que o negócio que não tá bom, né? Até porque nós não temos patrocínio master até hoje, né? E pra gente não ter um patrocínio master faz alguma diferença, né? Faz muita diferença. Tudo bem. Mas vamos por essa linha de raciocínio. O Figueirense tá entrando de greve, os caras estão querendo parar de jogar, vieram aqui meter 4-0. Mas eu acho que o Figueirense em greve. Não dá pra comparar. Eu não tô falando que o América tá perdendo por causa do salário. Eu digo que o América talvez manteve esse treinador agora porque não tinha grana pra trazer ninguém. É esse que é o ponto. Não, eu acho que manteve esse cara porque são. É aquele ciclo do América de decisões erradas. E quando o América toma decisões certas, a gente até assusta com elas. Se o América pensa assim, cara, vamos mandar o Barbieri embora, vamos trazer alguém, vamos trazer o Lisca. Aí igual lançaram no grupo recentemente, o Lisca ganha, sei lá, 200 mil por mês. Sei lá, o América tem condição de bancar hoje, de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 200 mil por mês, vai dar mais de 1 milhão aí pra um cara? A cota da Série B do América foi tipo entre 5 e 6 milhões inteira. A América teria condição de bancar um treinador e gastar 1 milhão de reais pro cara, algo em torno disso, até o final de ano, só para um técnico que vai ser o terceiro da temporada? Não estou justificando ter mantido ele, achando que foi certo foi a escolha da diretoria, mas eu acho que o problema é que a gente gastou cartucho antes com um cara que não teve condição, não deu certo. A questão do Lisca, supõe-se que haja um interesse no Lisca. Você tem que conversar com o cara e explicar para ele. Você vai nos salvar? Você acha que você consegue? Você tem esse projeto? Se ele falar que tem, eu acho que é uma aposta e você tem que fazer. É muito melhor você perder 1 milhão esse ano do que não ter nada no que vem. E se continuar com o Tigrão, vai ser isso aí, velho. O Tigrão não. Alguém tem alguma esperança com o Tigrão? Não tem. Mas eu acho que eu imagino que a diretoria não tenha. Eles pensam assim, cara, a gente não tem receita pra nem propor pra esse cara receber 200 mil por mês. Não sei, mas aí talvez assim, é um pouco do que entra a minha preocupação no geral. Assim, foi o que eu falei no começo do programa. Vende um lote. Minha preocupação maior, de verdade, assim, aí pensando pro ano que vem. A minha preocupação, eu não sei como hoje o América ia se viabilizar para disputar uma Série C no ano que vem. Porque o América não vai ter receita da Rede Globo. Eu não sei como é que funciona essa transmissão da DAZN. O América só teria direito de transmissão do Campeonato Mineiro e sei lá o que mais de receita que o América iria conseguir de venda de jogador. Então, a minha grande preocupação é que eu acho que, dada a, de uma certa forma, a arrogância do Salão no começo do ano, de se colocar como o América já está acostumado, já sabe como é que faz para subir para a Série A, só não tem condição de se manter na Série A hoje. Então, soberba. É soberba, né? A palavra é soberba, Salão é soberbo. A certeza que ele tinha de que o América subiria pelo menos esse ano, com a certa certeza mesmo, porque ele chegou a falar isso em reunião do conselho, né? A América já sabe o caminho que faz para subir para a Série A. A gente só tem um problema de se manter na Série A. Mas assim, eu penso que a América não tinha um plano B que não, pelo menos, disputar uma Série B ano que vem. É isso que me preocupa profundamente, porque eu acho que vai além de só disputar um campeonato e chega até no sentido de sobrevivência mesmo da instituição. E acho até que, se eu não me engano, desconfio que esse elenco, o elenco desse ano, possivelmente é mais caro do que os últimos elencos de Série B nossos. Não, eu tenho certeza que tem estado pelo menos no top 5 de elencos mais valiosos da Série B, top 5 ou no máximo sexto colocado. Até porque o Salão falou isso, que a gente está entre os 5 melhores elencos da Série B, no sentido de que, cara, não é um elenco barato, cara. Se a gente for pegar, a gente teria o goleiro que seria o Thiago, que veio do Flamengo, mas vai lá o Jori da base, mas acho que goleiro não tem muito isso. Mas o Leandro Silva é um cara que já disputa Série B já há alguns anos, estava no Figueirense, etc. O Paulão veio de uma Série A do ano anterior, né? A gente começou o ano com o Messias. Então, assim, saindo o Messias, tinha o Pedrão, que era um zagueiro também, que estava no Palmeiras, assim. Já tinha alguma coisa. João Paulo é um cara que mal ou bem jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, vinha 2 anos também no Figueirense. Então, assim, a gente tem um elenco que a gente contratou, também o Felipe Azevedo, a gente contratou o Jonatas Belusso, a gente contratou agora também o Michel Bastos, já tem o Mateuzinho que jogou uma Série A, o Zé Ricardo, que vinha um cara que também é da nossa cria, mas também jogou uma Série A. A gente tem um elenco que não é um elenco que era para estar nessa situação. Está por falta de organização, enfim. Mas eu penso que eles montaram um elenco com a certeza que subiriam para a Série A, tanto que vieram com essa de investimento externo, de chinês, etc. Até com essa questão, cara, chinês, fica tranquilo que subir a gente sobe. Então vocês vão investir num time de Série A, alguma coisa nesse sentido. E não tá rendendo. Então a minha preocupação, além de que a gente cair, que eu imagino, assim, sendo muito pessimista, mas é que eu imagino que a probabilidade de se manter baixíssima, eu já tenho a preocupação do futuro, assim, para os próximos 5, 6 anos, a instituição mesmo, de a gente acabar virando uma portuguesa, de ter que vender independência, umas coisas nesse sentido, assim. Mas tem gente vendeu a independência que ele não é nosso, por enquanto, não. Essa preocupação não tem, não. Mas eles estão querendo entregar de volta pra gente, porque o negócio... Não, mas eles entregam pro Estado, hein? Mas não, mas até a negociação do Salum, que o próprio Salum falou em entrevista com o rádio recentemente, seria de o estádio devolver isso pra gente administrar. Que a Lu Arenas não quer. O Estado não quer essa bomba pra ele. O Zema não tá querendo essa bomba pra eles também. E acabar sendo devolver antes pra gente esse negócio que dá menos prejuízo pra eles. E é, inclusive, o que o próprio Salum falou que quer. Tá, isso aí foi, ele deu entrevista na Itatiaia, ela ficou uns 30 minutos falando que ele quer, que ele imagina que o América tem condição de aproveitar melhor isso e que o América teria condição de administrar. Assim, não é uma coisa que a gente está inventando, foi uma coisa que ele falou. Ah, mas ele falou isso antes dessa situação toda, né? Pois é, mas aí o Estado falou, cara, agora a gente não quer mais isso aí, volta essa bomba pra vocês. Eu não sei, cara, eu tô dizendo assim, tô colocando uma situação de independência da minha cabeça, mas eu digo uma situação da gente ter que acabar abrindo mão de patrimônio para a sobrevivência mesmo da instituição. É o que eu tenho medo de verdade. Deixa eu ler os comentários aqui, que tem gente falando nessa mesma linha aqui. O safado do Marcão do Castelo, que devia estar aqui participando com a gente. Então, eu sou contra ler o comentário dele. Você é contra ler o comentário dele? Eu sou contra. Não está aqui, ué. Isso, se ele está comentando, ele está na internet. Então, não há desculpas para não participar. O seu voto será considerado e solenemente ignorado. Vou ler, vou falar o que o nosso amigo Marcão do Castelo escreveu. Ele diz que está sem condições etílicas para participar do programa. Mas para escrever tá bom. Ah, para escrever faz parte. Incompetência da diretoria, time e oposição zero. Cadê o conselho? O conselho está lá no estatuto. Lê lá. Projeto Salum. Um dia seremos uma portuguesa. É isso que nós estamos falando. Né? O Maurício está falando de Golderson e Messias. Não sei quem que é esse Golderson. Dá para entender a diretoria? Não, já falei aqui mil vezes. Não vou me repetir e eu tô puto da vida com essa história toda também. Tudo vai ser debaixo dos panos? Sempre, sempre debaixo dos panos. O Glauco, Ney Franco tá no mercado. Seria uma boa? O grupo está à deriva e a diretoria também. Nu e cru, elenco não deu liga nem clima organizacional. Há claras demonstrações de descompromisso dentro e quiçá fora do campo. Alguém quer comentar? O Ney Franco é na mesma lógica do Lisca, salário alto. Se for para arriscar, eu arriscaria no Lisca. Eu não sei se tem um salário tão alto assim, mas não, né? Ah, tem. Cara, eles não quis renovar com o Goiás muito por questão financeira para a Série A desse ano, né? Ele subiu ano passado com o Goiás e esse ano ele falou assim, eu tenho uns projetos nos Estados Unidos, ele tem umas academias lá, umas coisas assim. Tipo assim, eu acho que ele não aceita qualquer bobagem para vir treinar um time, não. O que poderia motivar, assim, é uma pegada meio Anderson, assim, né? De que, tipo assim, talvez por ser em Belo Horizonte, que é a cidade dele, ele topasse alguma coisa um pouquinho menos do que o que ele geralmente ganharia, né? Tem que oferecer o pacheto pra ele, é o pacheto, tá certo? Só sobre, Jair, sobre o quem comentou sobre o Goldenson e o Messias, o América tem um atacante que manda Goldenson, que era da base, que tinha até renovado o contrato no ano passado com uma multa rescisória alta. Será que o América fez negócio com esse menino, não tô sabendo? O Maurício falou aqui, ó, o Goldson era um menino extremamente promissor que tinha uma multa milionária no Sub-17 que teve contrato rescindido e publicado no BID. Estranho. O América renovou ano passado e fez um contrato já ele como profissional, eu lembro desse menino. Pois é, eu não sabia desse caso aí não, viu? Bom, também não sabia. Mais uma das coisas estranhas que acontece no América, vai saber. Transparência zero. Mas uma dessa, por mais que. É porque a gente não sentiu falta, porque o Markton, em termos de jogar com a gente, foi mal pra caramba, né? Nunca se mostrou o jogador que era, mas a saída do Markton também tem muita coisa de bastidor também. Tem demais. A articulação do Cruzeiro forçando barra e o Drubsky achando legal, assim, a ideia dos caras que ele ia receber. Embora eu consegui apurar assim, um pouquinho, não era, os dois que vieram não eram nem perto de ser tão promissores quanto o Markton, assim, né? Ainda que eu falei, o Markton, quando jogou com a gente, jogou mal. Mas ainda assim era um cara com alguma expectativa, né? E o Cruzeiro levou praticamente de graça, né? Não, levou de graça, né? Trocou com dois Zé Ruela também. Vamos para a Baile Colatina, meu povo? Ô, Jair, só antes do Baile Colatina, posso atualizar o América em outras modalidades? Claro. Bom, não sei se todo mundo ficou sabendo aí, ontem teve a estreia do América no futebol americano e para não nos decepcionar, a gente perdeu na estreia. Beleza. Na prorrogação, a gente chegou a fazer empatar no finalzinho, tomamos um touchdown na prorrogação e a gente perdeu pro Flamengo Imperadores. No vôlei a gente não perdeu, até porque a gente não jogou ainda, o time tá preparando pro Campeonato Mineiro e a grande esperança do nosso elenco de vôlei é o Thiago Alves, que é um cara que já foi campeão olímpico. É um time promissor aí, pelo menos pro Mineiro. Tem sete jogadores que eram do Sada Cruzeiro e que é um time multicampeão, né? Mal ou bem. Então tem esperança de fazer um bom papel. Eu chuto que pelo menos entre os cinco melhores da Superliga esse elenco vai ficar, tá? E no futsal, o América tá preparando pro campeonato metropolitano, que dá vaga também pro campeonato nacional. E vai disputar junto com Minas Tênis Clube Sub-20, Prefeitura de Pitangui e Prefeitura de Congonhas. É, junto desses times vai É, a risada do Thales ilustrou. O time tem que começar de algum lugar, pô. Eu não sei de futsal. E assim, eu conheço. Eu gosto de entender de futsal. Nós vamos jogar contra o Minas Sub-20, a Prefeitura de Varginha e Não, Prefeitura não, de. não, não. Pitangui e Congonhas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, penso eu. Pitangui, E, Prefeitura de e as Varginha. informações que eu tenho é o seguinte: os atletas são remunerados. Eu conheço um rapaz que jogou com boa parte desses atletas que vão jogar no nosso time de futsal. Esses caras disputam muitos torneios e são muito bons no, nesses campeonatos de futebol de sete que tem aqui em Minas Gerais. É, não é um salário alto, mas assim, todos são remunerados e aparentemente o América montou um time muito bom dentro das limitações de um campeonato onde vamos disputar contra a Prefeitura de Pitangui, Prefeitura de Congonhas e Minas Tênis Sub-20. Acho que é importante trazer outras modalidades aqui no programa. Olha Só uma isso, velho. pergunta: Olha o quantos deboche. países classificam para o campeonato nacional mesmo? Olha, não sei, mas eu acho que o sub-20 não classifica, não. Os sub-20 classificarem passam profissional, né? Não tem esse, tá tranquilo. Espera o mesmo tênis clube, que se classificar dois, pelo menos uma vaga, ele garante. Conhecendo uma América igual eu conheço há anos, arrisca o Minas e o Minas sub-20 classificar e a gente ficar fora. Não, mas olha só, eu vou lá ver, viu? Já tô adiantando aqui que eu já me informei onde vão ser os jogos e eu vou lá ver o América Futsal. Mas vão ser Eu tenho onde? muito interesse também, sem qualquer gozação, tenho muito Arena interesse de Oi, conhecer não sei o futsal. quê, no Santa Efigênia, Santa Teresa, um negócio assim, é um clube, parece. Eu vou lá ver. É, você não pode colocar nos horários pornográficos, né? Colocar o jogo 4 horas da tarde, de uma quinta-feira. É Ah, futsal, mas né? também. Deve ser à noite que o pessoal tem que trabalhar de dia também, né? É. Não, mas os caras são remunerados. Os do América, né? Não, minimamente remunerados. Eles não vivem disso, tá? Só pra constar aqui. Ah, tá. Desconfio que o time da prefeitura de Pitangui não deve viver de futsal, não. Prefeitura de Congonhas é fortíssimo, tá? Informações que eu tenho aqui. Tá certo, vocês são foda, viu? Puta E merda. informação que eu tenho aqui que o pivô do América estava envolvido com problemas judiciais aí. Não vou entrar muito em questão, não. Puta, é isso mesmo? Não é mentira, não, é verdade. Na pior das hipóteses, a gente passa o Belusso por futsal. O O Jair, cara é matador. esses dias você pediu no Alterosa Esporte um jogador bandido? Se liga aí, ó. O futsal ainda é raiz. O futsal ainda é vivo. Futsal raiz. Bom, vamos para a Copa Licolatina, senão esse programa não acaba. Nós vamos ficar aqui chorando as pitangas até amanhã de manhã. É, Bora. Copa Licolatina de hoje, nós vamos fazer a soma dos dois jogos, né? Porque, afinal de contas, Ótimo. vamos eleger aí para os dois ao mesmo tempo. Nós abrimos votação na internet só para o jogo contra o Oeste, mas, por incrível que pareça, eu acho que daria mais ou menos a mesma coisa. As opções para Colatina foram Felipe Conceição, horário do jogo, time todo e diretoria. O voto popular foi para diretoria com 50%. Felipe Deleuca, seu voto para Colatina desses dois jogos aí? Olha, eu vou colocar o Tigrão. Embora assim, é tanta gente ruim para colocar que eu acho que tipo assim, nesses dois jogos o Tigrão tem muita responsabilidade, até por ter insistido com peças, por ter insistido com essa metodologia defensivista e tudo mais. Mas vale uma menção muito que dá honrosa para a diretoria, já que o Tigrão não se colocou lá sozinho, né? Então, Ele foi colocado lá, naquela, foi alçado a essa posição, foi dado a ele esse brinde, né? Que a gente dá uma vez por ano, de colocar um não treinador para assumir o time. E, bem, ele tá lá e tá mostrando por que ele realmente não é treinador. E aí eu voto nele, mas por ver uma ação direta, né? De desempenho ali. Mas com a menção honrosa da diretoria, né? Nesses aspectos. Porque aí a gente tá vendo um reflexo muito grande de falta de um. Da soberba que levou a situação atual, né? Isso aí. Lucas, seu voto pra Colatina? Meu voto... Poxa, velho, muito difícil esse voto, viu? Porque eu acho que tem muita gente. Eu acho que o pior dos culpados aí, eu acho que é até injusto colocar em função do horário. E o horário não tem culpa nenhuma. Eu acho que... É, eu vou colocar no Felipe Tigrão também, porque como é que ele repete a escalação contra o Oeste, meu Deus do céu? O time que empatou em casa contra o Oeste, ele repete a escalação, ele imaginou que o time foi bem, então isso não dá muito pra entender. O pior não é isso, né? Ele afirmou que foi bem nas duas entrevistas. Pois essa é que preocupa. Então, o time, não, tudo bem, a gente fazia um ponto em dois jogos em casa, é razoável, né? Enfim, eu acho que não tem justificativa, não. Concordo. Thales, seu voto, cara? Então, meu voto pra Colatina é o Tigrão, porque, assim, um ponto em dois jogos em casa contra adversários muito ruins... E mantendo a mesma equipe, mantendo três volantes até o final, é inaceitável. Eu gostaria só de fazer uma menção honrosa à Colatina de terça-feira, que eu daria a Itatiaia, porque eu acho que assim, eles têm lá a votação de melhor em campo, se não tem, não vota, não tem que dar prêmio para o torcedor. A gente já é tão chacota que isso já virou também motivo de chacota. Sinceramente, isso, eu, Thales, isso achei desnecessário. Pelo momento que nós estamos vendo e tudo, achei extremamente de mau gosto, muito mau gosto. Thales, opinião minha. Tá certo. É, essa história toda aí dividiu, foi bem polêmica, né? Bom, meu voto, eu vou votar na diretoria, porque como o Felipe falou, é o responsável por botar o Tigrão e Companhia Limitada lá, né? É, eu já estou começando, inclusive, a estender ao senhor Paulo Brax, que a gente tanto defendeu aqui, né? Que parece não tá fazendo, tá vendo o circo pegar fogo e não, também não tá resolvendo nada, tá? Então, a gente defendeu ele tanto aqui... E eu gostaria de ouvir falar que ele está trabalhando melhor essa questão aí. Ele já é diretor de futebol e já precisa fazer valer o nome, tá certo? Então, meu voto... Eu acho que no América está tendo muito gel e pouco profissionalismo. Eu também acho. E aí eu acho que o treinador não é a única instância, não. Eu acho que é preciso ter outras instâncias trabalhando também. Então, essa menção ao gel tem relação com o cabelo do Paulo Brax também, porque sempre tá impecável, viu? Esse também tá. Sempre, sempre, sempre. Verdade. A galera do gel tá foda. Então, seu Paulo Brax, nós que sempre defendemos você aqui, sempre sugerimos a sua efetivação na direção de futebol, queremos ver seu trabalho, tá? Até agora não apareceu, não. Então, vamos trabalhar. Então, meu voto vai pra diretoria, né? E um voto pra Itatiaia. E os votos do Felipe Conceição. Ganha o Felipe Conceição, um abraço do Thales. Que... Vamos passar então. Um abraço do Alisson. Cara, vai ser melhor. É isso que eu ia falar, eu prefiro que o Alisson dê um abraço nele. É, o Alisson realmente pode dar aquele abraço peste negra dele, né? Caso, vamos deixar o Alisson dar um abraço. Tá certo. Votação de bala. Na votação do bala do América Oeste, vemos algumas opções. Bolinho de bacalhau, bolinho de feijão, Paulão e Juninho. Mais uma vez, meu grande abraço à senhora do bolinho de bacalhau, tá? Eu ainda vou aprender o nome da senhora ainda. Abrilhanta todos os jogos na América, viu? Recomendo fortemente o bolinho de bacalhau mais uma vez. Ela te conhece como moço do Chapeuzinho. O moço do Chapeuzinho, olha aí, ó. Exatamente. Eu já tô, meu chapéu já tá ficando lendário já. O povo já tá me conhecendo pelo chapéu, já, ó, pra você ver. Olha, gente, esse corporativismo entre a gente tem que acabar, cara. Ela não falou em momento algum moço do chapéu, ela falou o gordo do chapéu. Olha aí, véi. Olha aí, véi. Essa situação tá mudando, se vira aí, bacana. Agora todas as piadas de gordo serão sobre a sua pessoa. Mas eu não uso chapéu. Pode dar um de presente. Vou te dar um de presente só pra você passar a ser o cara, o gordo chapéu, Zé Mané. E moça do então... bacalhau que preocupa pro próximo jogo, hein? Ah, porque ela tava com a dificuldade de descer o degrau ali da água. Não, isso não pode não. Ela tá descendo na rampinha, tá? Isso é de prova aí, cara. Tá, terça-feira foi tenso. Ela entrega um bolinho de bacalhau. Não, preocupa. Vem com a perola. Tá indo só antes do jogo ou só depois do jogo? Meio tempo. Thales, qual que é o seu voto pra bala desses dois jogos aí, meu jovem? Então, eu Para mim, não é nenhuma dessas quatro opções aí. Bala, para mim, ainda é o Zé Ricardo, pela entrega dele. Tá certo. Bom voto. Lucas, seu voto. É, eu vou acompanhar o relator. Voto no Zé Ricardo, porque, mal ou bem, quando não dá na técnica, tem que dar na garra. E eu acho que os únicos que têm tentado alguma coisa é ele e o Juninho. Só que eu acho que o Juninho, coitado, ele tem menos técnica ainda. É, é isso mesmo. Felipe, seu voto. Eu também vou no Zé Ricardo, porque eu acho que esse ano ele tá sendo o único que se salva num termo geral. Assim, o Juninho ainda tem ido bem, mas em termos de constância, eu acho que o Zé Ricardo ainda é o melhor. Ainda que tenha tido certas falhas em jogos bem, bem passados. Nesses últimos dois, ele foi claramente assim, o cara que mais procurou. E até por postura em campo, eu acho que a faixa de capitão cair nele teria muito mais sentido do que do Ricardo Silva, por exemplo. Porque é o cara que você vê falando, gesticulando, cobrando o pessoal em campo, é o Zé. Então acho que assim, ele tá sendo o cara que tá tentando mudar alguma coisa. O problema é que ele não consegue contagiar o pessoal. Se ele conseguisse, é capaz a gente estar em uma situação melhor ainda, né? Ele tá sendo um das salvações do time. Ele e o Juninho estão sendo os que estão conseguindo se salvar ali. É, então nós temos quase uma unanimidade, porque realmente eu também vou votar no Zé Ricardo. O bicho tá monstro, tá desarmando demais. O Felipe pode até olhar as estatísticas pra me confirmar. Foi, mas tá desarmando. De desarmes no último jogo, teve 5. Pois é, cara, ele tá um monstro, tá numa vontade absurda. Inclusive, eu me preocupo nessas épocas que ele tá nessa vontade toda, que geralmente ele começa a misturar vontade e acaba fazendo umas faltas assim meio boba. Então. Não, nesse aspecto, ele teve uma ele falta. Ele tá bem. Eu tô preocupado de mudar isso. O Maranhão fez 5 faltas no jogo. E teve 2 desarmes. O Zé Ricardo teve 5 desarmes e 1 falta. Aí não dá pra acreditar nessas suas estatísticas. Gente. Maranhão desarmar quem? 2 vezes ainda. É porque teve, na verdade, teve 2 lances. Que tava ele e o João Paulo junto de um cara assim e a bola terminou no pé dele. Então acho que deram desarme pra ele. Aí é desarme. Estatística é assim, né? Os caras vão dar desarme pra você. Mas assim, conseguiu. Esse jogo ele conseguiu desarmar. Acho que foram os 2 desarmes que ele fez nesses últimos 3 jogos, né? Mas conseguiu pelo menos fazer 2, mas assim, a troco de 5 faltas, né? Então, mostra que ele erra mais do que tenta, né? É complicado, cara. Não tem argumento pra isso, não, bicho. Não tem argumento pra justificar esse cara, velho. Impressionante. Parece que é marcação, mas é porque fica tão evidente no time que tá difícil. E o Zé Ricardo ainda conseguiu ser ele teve mais passe pra finalização do que o Maranhão. Ele teve mais cruzamento certo, ele acertou. E olha que ele joga depois do Maranhão bem lá atrás, hein? O Maranhão teve nenhum cruzamento certo, 3 errados, o Zé Ricardo acertou 2 e não errou nenhum. Também deu um passo para finalização, o Juninho teve 2, o Maranhão teve nenhum. E uma finalização também contra 0 dos outros 2. Então, assim, ele, além de ser o volante mais atrás, ele tá produzindo ofensivamente, porque é aquela história, né? Tem 3 volantes, a galera tudo lá atrás, no final ali, ele vai pra frente e vê o que dá. Ele tem conseguido ter mais efetividade do que o que o Maranhão, pelo menos, né? Então, tá sendo louvável, tá sendo, assim, te dar dó, porque ele tá tendo que passar por essa fase, né? Mas ele tá fazendo a parte dele. É porque ele não consegue fazer, ele não consegue jogar pelos outros, né? Mas, assim, a parte dele ele tá fazendo e bem. É, mas é desse jeito, cara. O cara tá deslocado ali mesmo, impressionante. Pessoal, temos um programa? Sabemos, é programa. Bom, então o Thales, pra gente que conseguiu falar 1h30, né? Não, sobre esses jogos horrorosos, né? Thales, suas considerações finais. Bom, pessoal, um abraço a todo mundo aí. Vamos tentar passar mais energia positiva pra esse fé da puta. E é isso aí. Vamos tentar sair dessa situação horrorosa aí. E terça-feira vamos rezar. Tá faltando rezar. Felipe, só otimismo, por favor. Ah, o meu otimismo é a gente tentar organizar uma visita do Alisson ao CT pra ele dar uns abraços legais. Eu acho que é só assim pra gente conseguir dar uma salvada. Se ele abraçar metade desse elenco aí que tá atrapalhando a gente, aí o que sobrar tenta se virar lá com que der e nos salvar. Porque eu ainda acho assim, dá pra ser melhor. O time não é pra estar nessa situação, infelizmente tá. E por que esses jogadores estão mostrando que não tem condição de sair, mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue ser surpreendido. Embora, aquela história, acreditar no Tigrão tá difícil. Eu ainda acho que talvez a gente tivesse mais sorte com o Drubsky no comando do que com o Tigrão. Tá doido. Mas tá, porque além, pra piorar, ele é O Drubsky é mentor dele, né? Nós estamos com o cara que, se o Drubsky não foi bom... Se o Batman não respondeu, que dirá o Robin, né? É, então... Ah, tá foda. Mas vamos lá, né? Vamos passar mais uma madrugada aí acordado vendo um jogo da América, né? Você tá doido, tá difícil. Lucas, suas considerações finais, meu cara? Bem, eu não tenho otimismo nenhum, na verdade. Eu, assim, não vou deixar de ir no jogo, não vou deixar de acompanhar, não vou deixar de torcer e não vou deixar de acreditar. Mas pra mim, a Série C já é uma realidade pelo conjunto da obra. E minha preocupação de verdade vai para que a gente consiga, de alguma forma, se estruturar, consiga se organizar, ter mais criatividade na geração de receita para conseguir montar um time e montar uma estrutura que consiga manter a instituição nos próximos anos. Assim. Mas, enfim, é esperar por um milagre, de verdade. É, meu povo, eu também estou na linha de vocês. Preparar para esse jogo de terça-feira tem tudo para dar ruim, né? Vai sair aquela escalação nojenta no começo do jogo, provavelmente. Não acredito em grandes mudanças e vamos nos preparar. Só curiosidade, você sabe o horário do jogo? O horário... 8:30. Puta. 8:30? É. Puta merda, tá bom. Fazer o quê, né? Não é dos melhores não, mas tá bom. Lá em Campinas também, né? Então faz muita diferença, não. É. Então é isso aí, pessoal. Boa noite. Próximo Decadentes, a gente comenta aí se a gente tá melhor ou tá pior do que hoje em dia. Um abraço. Um abraço. Valeu.